Vamos conversar agora aqui com o professor Luciano Vilela, ele que é coordenador do curso de comunicação social da UDC, Centro Universitário UDC, aqui na cidade. Vai nos falar a respeito de um evento, o 7º Congresso de Comunicação, que começa agora, já na próxima semana. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da SCI. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui, ainda mais falando de um tema que é apaixonante, né? Que é a comunicação. Né? Somos que... suspeitos para falar Somos sobre isso. Somos muito, né, suspeitos em falar em comunicação. Mas realmente, é um grande evento, é mais uma edição do Congresso, a 7ª edição do Congresso de Comunicação, e que começa na segunda-feira, vai até quarta, e com palestrantes assim, super renomados dentro da área, tanto na área de jornalismo quanto na área de publicidade e propaganda. E vamos até destacar um pouco dessa programação, porque ela é feita não só, claro, né, para os estudantes que estão lá no curso de comunicação, mas para quem já é formado, para quem tem interesse na área, enfim, são vários debates, né, que serão trabalhados aí. O que é que teremos aí em destaque? Então, é bem exatamente isso. Tem para o aluno, né, evidentemente, para o egresso, aqueles estudantes que já deixaram os bancos escolares, mas que querem continuar essa qualificação, que é extremamente importante. E também para a comunidade em geral, os colegas da comunicação, da área jornalística e publicitária, e que também buscam essa qualificação, uma atualização constante, que é fundamental para o desenvolvimento das duas profissões, né? Mas a gente começa, Guilherme, na segunda-feira, é um evento que tem uma parceria com a RPC, e então vem a abertura do congresso, justamente com o diretor-geral da RPC. Com o Eduardo Boschetti, e ele vem falando sobre as reflexões da força, o papel da televisão nos dias atuais. Então ele enfim, dispensa inclusive apresentações, que é o diretor-geral da RPC no Paraná, trazendo assim uma aproximação maior, o papel, o que é a mídia, o que hoje apresenta em todos os termos, né? Principalmente televisivo, evidentemente. Então, a abertura será com o diretor-geral da RPC. E, na sequência, um outro grande nome, Renato Stockler, que é um fotógrafo reconhecidíssimo, passou pela Folha de São Paulo, enfim, tem um nome, assim, sem falar dos trabalhos que ele realiza em agências, é um nome fortíssimo dentro dessa mídia. E então, esse primeiro dia são essas duas palestras, que eu tenho certeza que, olha, são nomes referenciais e que vão trazer, assim, um fortalecimento muito grande, uma troca de experiência, uma visão diferenciada àqueles que participarem. E olha, falando especificamente da televisão, né, até nessa eleição agora a gente vai observar aí um debate, né, entre o papel da internet, como influenciar eleitores ali na internet, o papel da televisão. Por mais que a internet tenha crescido, né, falando especificamente de televisão, o que continua ocupando o espaço central até na sala das famílias continua sendo a televisão, né? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Por isso que o Congresso vem bem nesse sentido. A gente destinou uma boa parte justamente para falar sobre essa questão televisiva, mas também a questão das mídias sociais. E aí a gente já apresenta, por exemplo, o primeiro palestrante do segundo dia, que é o Cristiano Santos. Ele vem falar sobre as mídias sociais, relacionamento e humanização. E ele também é um nome referência nessa área de mídias sociais. É considerado um dos principais influenciadores dentro das mídias sociais no país, com premiações, enfim. Então ele vai trazer justamente essa humanização tão necessária, que por incrível que pareça, tão necessária. E a gente vê, vamos pegar a internet aí, que é o boom, né? É o momento, é a internet, onde parece que tudo pode, tudo, né? Como você mesmo citou a questão das eleições, tudo pode, tudo. A gente pode falar o que quer, a gente pode dizer o que a gente bem entende e acha que isso não tem consequência. E não é bem assim, não pode ser assim. Existe assim um limitador muito grande com relação ao respeito ao próximo, né? E isso a gente vê que o negócio está extrapolando de uma maneira assim assustadora até. Então eu acho que o Cristiano vem num momento muito, muito bom para falar sobre essa relação das mídias sociais e população, o que pode, o que não pode, enfim, e dar essa humanização, né, necessária nesse segmento. Também para o último dia, aliás, esse é um dos eventos da terça-feira. Da, né, terça-feira. O que é que tem mais na terça? Aí nós vamos dividir, digamos assim, a partir da primeira palestra. Aí teríamos destinado para quem é e para quem gosta mais da área jornalística, e para quem gosta e é da área publicitária. Então, por exemplo, na segunda palestra da terça-feira, para o jornalismo tem o Alexander de Marco, que é o Quinho, né, o diretor de jornalismo aqui da RPC em Foz do Iguaçu, que é recente na cidade, mas que tem uma bagagem de conhecimento e de troca de experiências para quem for prestigiar a palestra, que é impressionante. Ele tem uma experiência fantástica, inclusive no Fantástico, né? Ele produziu muita coisa para o Fantástico, para o Globo Repórter, séries especiais, fez grandes coberturas, inclusive o impeachment do Collor, ele foi um dos que participou efetivamente cobrindo o que aconteceu lá. Então ele tem uma experiência, uma bagagem, né, de conhecimento muito grande, muito grande. E experiência do dia a dia, que é o que o aluno muito busca também, né? O profissional busca muito isso. A experiência prática de outros profissionais, para a gente ter essa visão mais ampliada. E eu acho que a gente consegue trazer bastante em cima disso. E para quem gosta e é da área publicitária, tem um outro referencial, que é o Renato Cavalier, que vai falar bastante também sobre essa questão da força da comunicação, só que de forma integrada, né? Principalmente a questão das mudanças de hábitos de consumo. Ele vai apresentar um case. Enfim, são nomes referenciais nesses dois dias de palestras. Na quarta-feira, Guilherme, a gente tem a apresentação de artigos científicos, que é um outro ponto muito forte que a instituição vem realizando, a reitoria vem estimulando, eventos, como esse congresso, mas principalmente a parte da pesquisa, né? E isso é importantíssimo. Então a gente destinou uma noite desse congresso para a apresentação de trabalhos científicos que os alunos vêm realizando, artigos que eles vêm realizando, e eles vão apresentar nessa noite. Então é recheada de palestras, informações, referências e pesquisa, que é o que a reitoria vem estimulando muito ultimamente para todos os segmentos, para todos os cursos e aí por diante. Outra opção também na programação são os minicursos, né? Serão dois minicursos? Dois minicursos. Acontece na segunda tarde e na terça tarde. Na segunda-feira é mais voltado à parte de edição, tanto para a área publicitária quanto para a área jornalística. Então, assim, os segredos de uma boa edição. Então, o Doriva Santos, que vai ministrar esse minicurso a partir das 14h. Ele tem uma larga experiência também na área televisiva e na área de edição, e enfim, vai trazer esse segredo de uma boa edição. Quem gosta de editar, quem precisa e atua nessa área, e quem assim quer aprender também um pouquinho, está na hora de aprender um pouco de edição. Então é um mini curso, é uma coisa rápida, mas que ele vai trazer todos esses segredos. E na terça-feira, o Rafael Becklin, que é um egresso da UDC, mas que é um profissional assim, conhecidíssimo já no mundo inteiro, né? E tanto que participou de produções importantíssimas, Capitão América, ele participou da produção. Inclusive no próprio filme do Pantera Negra, agora algumas imagens exatamente, dele foram usadas, né? Exatamente, algumas novelas da Globo, enfim, então ele tem assim um nome importantíssimo já no meio, e é um egresso, então a gente valoriza muito isso, porque grandes nomes saem da UDC, profissionais renomadíssimos, e que a gente tem muito a acrescentar, e vira um espelho, né? Esses egressos que saem, que têm essa referência, viram um espelho para os alunos que estão ali começando, que estão finalizando, né? E tenho certeza que para eles será assim, um momento muito interessante para agregar conhecimento. O evento ele começa na segunda-feira. Quem está nos ouvindo agora e ficou interessado pode fazer inscrições ainda? Como é que funciona? Pode sim, as inscrições estão abertas na Secretaria da UDC. Para informações é só ligar 3523-6900 ou se dirigir à Secretaria fazer a inscrição, que com certeza será um dos melhores congressos de comunicação que nós já realizamos, com nomes assim realmente que vão trazer na prática um conhecimento muito amplo nessa área, não tenho a menor dúvida disso. Conversei aqui na RCI com o professor Luciano Vilela, ele que é coordenador do curso de comunicação social, né, do Centro Universitário DC, nos falando sobre esse 7º Congresso de Comunicação, que começa agora, né, vai de segunda a quarta, ali na sede da UDC, aqui no Centro de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço mais uma vez esse espaço de vocês, E falando sobre comunicação, falando sobre atualização, conhecimento, informação. Então, participe. Você não tem certeza que quem participar vai gostar.